senhora. Tá bom? Salve suas forças, seu caboclo. Oh, deixa eu pegar os porcaria meu aqui, que não deixou meu topo a cheio. Vou pegar. Já foi, filho? Eu vou pegar. Muito obrigado, viu, seu caboclo, de receber a gente na sua casa. Deixa eu tomar jóia aqui. É pra fazer ajudador, Jesus? Isso. Deixa parar com a chapucaria pra fazer ajudador? Faz. Deixa, então tá varendo, Jesus. Se for pra eu vir no terra e fazer ajudador de chifre arado, tudo hoje, deixa. Faz ajudador de chifre mojo, Jesus. Ô, meu pai. Qual que é o nome do senhor? Deixa, me chamam de Caboclo Girachão. Caboclo. O senhor que escolheu esse nome ou deram o nome pro senhor? Deixa de vir, eu escolhi esse nome. É? Deixa, porque eu acho assim, Girachão fumoso. Quando os enfiarados meu vêm aqui, é. Eu falo tudo assim pra eles, que eu faço o plantador lá na Aruanda, que assim, o pai Girachão tem um jardim grande lá, eu faço o plantador de Girachão. Que representa tudo meus fiarados. Se crescer e virar puxó, o caminho apontou certo. Se não crescer e não virar puxó, meu filho, eu vou orar e tento de novo. O lixo já vai fazer assim, escolhedor de girassol, porque girassol sempre aponta puxó. Ah. E se nós souber onde está a força de nós, né, meu filho? É. Aí ajuda assim na caminhada de Xuxeita. Se souber onde está a nossa força. Deixa, se eu souber onde está a força de Xuxeita. Onde apontar para Xuxei, já que Xuxei já acha importante, né, fazer boiador, né? Então, que nem a Xaxim, quando tem lá no meu imagem lá de Xuxei, que Xuxei fez assim, tem um show no meu cabeça. Sim. Deixar para representar sempre, filho. Essa aqui, não é? Essa do meio, que está do lado do mano pé na banca. É, acabou com o girassol. E você estava explicando o que a respeito da imagem? Deixa, que o sol está apontado no meu cabeça. Sol. Eu achei que os fios sabiam onde está a direção certa. Ah, para cima? Deixa. Olha para cima, meu filho. E essas coisas aqui que tem na parede? Deixa, são os instrumentos que os caboclos fazem já todos os seus trabalhos, filho. Ah, instrumento de trabalho? Qual que é a do senhor? Deixa, o meu é essa. Como é que chama isso aí? Deixa, chama maraca, filho. Maraca? O que que ela faz? Esse aqui faz esse barulho aqui, filho. Ah. E lá embaixo, o que que acha que lembra? Como? Deixa lembra assim, ó. Lembra? Deixa. Deixa chão importante trabalho, porque chão que quebra a barreira, entende, filho? Ah. O som quebra a barreira? Deixa, o chão quebra a barreira assim, ó. O chão é uma onda, né, filho? É. Que vem assim, ó. Vai fazendo assim, então qualquer chão que Xuxei juja, ajuda a fazer uma limpeza do canjuá, ajuda a fazer limpeza do corpo, entende, filho? Uhum. Então esse caboclo faz assim, ajudador, muitas vezes no fio, que vem muito pejado de tabucar aqui, né? Vem tabucar, nós faz o limpador e essa faz ajudador. Essa junta elemento, filho, ó. É? Ah. Ó. É, você entende. A fumaça do charuto junta os elementos. Deixa. E a maraca faz o quê? Deixa, ajuda a fazer o limpador. Então se o filho tá assim, com muita dor na costa, assim, ó. É. Deixa aqui, deixa elemento que faz limpeza. É. Entende, filho? Sim. Deixa aqui, vai fazer esse barulho, vai fazer esse movimento aqui,

Deixa mesmo, filho. Xuxê farou a parava cheta. Pai não chama farar as paravas de Xuxê, mas deixa que Xuxê farou aí, Xuxê metia chagada. É. É essa que o pai usa. Deixa assim. E ela é infinita, né, meu filho? Tem muita informação dentro disso. Tem? Nossa. Vai lá, luz. Volta no tempo, meu filho. Volta lá nas pirâmides e vê o que tá escrito lá. Claro, no tempo do Egito, né? Deixa, tá, já tá tudo. Ih, filho, tem mais pra trás, mas já desde lá que nós faz o estudador. Tá certo. E aí, esses elementos aí na sua mesa? Como é que o senhor foi vindo, foi me ensinando o aparelho seu, o que, que o senhor queria? Como é que foi isso? Deixa. Acabou com o girassol, sempre gostou de trabalhar com as coisas mais simples que tem, entende? Como a Xuxê, assim, não trabalha no tempo, né? Não trabalha assim na mata, né? Trabalha aqui no chão de... Isso incomoda? De pedra. Não, filho, eu acho assim... Não, onde eu tenho que chegar? Onde esse pai tem que vir pra te fazer ajudar hoje, vem. Por que as pessoas têm ideia de que caboclo é sempre brabo? Deixa, porque nós fomos, né, filho? Deixa a gente vir fazer porcaria aqui, eu taco o pé pra nele. O cheiro não veio, eu cheguei, cadê esse vera cheja, meu? É. Deixa pro carinho, o cheiro tá abacaxinho, não cheio já isso. É. Deixa já tá apagado, que acabou vera faz tempo ali, não já, filho? Acabou. Deixa então, o fio veio aqui acender. Não deixa, era? Deixa fiarado, foi dormidor, filho. Mas tem importância, então? Deixa, o pai gosta. Porque é uma força mais pra eu usar. Ah. Mas isso, meu filho, não impede do meu trabalho. Ah, entendi. Deixa, cada um deixa, usa um... Um trabalho diferente, né? Mais uma ferramenta. Deixa as paradas de Xuxê aí. Sim. Deixa a pedra, o pai faz um jador, né? Cada uma tem um funchão, filho. Tem. Cada uma tem um funchão. Deixa aqui. Chama granada? Deixa aqui, teu pai tem também. Essa que o senhor tinha pegado é o qual? Deixa aqui? É. Deixa chamar o obsidiana, filho. Dá certo pra quê? Olha, filho, essa dá pra tabucar aqui? Deixa o bichichão. Ah, é? Filho que tem muito problema de obsessão. Obsessão? Deixa, filho. Onde que ela faz a pedra com a obsessão? Deixa, faz limpador astral, filho. Puxa? Puxa. Ah. Deixa aqui, o bicho é um elemento importante dentro do Umbanda, filho. Muito importante o Xuxê saber do cristal. Deixa um cristal, meu filho, equilibra um fio. Ah. Xuxê não tem vários pontos no capuchinho, no corpo de Xuxê? Chakra. Né? Tem. Tem? Tem. Deixa ponto que Xuxê tem... Né, filho? Deixa, corresponde a uma energia. Quando um desses não funciona, e Xuxês tem, até lá no pé, viu? Xuxês não tem xoxete, não. Xuxês tem mais. Tem por tudo, né? Deixa, tem. Então, assim, quando deixa assim, deixa, não funciona, né? O mundo daqui de cima também não tá fazendo funcionador. Ah. Então, se Xuxê deitar meus fios, né? Como chama aquilo que nós usamos aqui para deitar os fios? Maca. Deixa, maca. Maca. Né? Xuxê, vem. E coloca um cristal, cada um correspondente àquele chakra que precisa ser trabalhado. Meu filho, é só Xuxê fazer alinhamento energético no fio, por aqui, ó. Você vem no cabeça dele, estende o teu mão, canaliza a energia para sair daqui, ó. Alinha aqui, tá todas as pedras aqui, se ativa a força dela, ponto, meu fio sai bom. Eita! Mas para isso, meu filho que tá deitado tem que estar receptivo a essas forças. Yeah. Todo mundo tem o chakra igual, né? Todo mundo chakra. É igual, filho. E as pedras são sempre a mesma? Não, varia, filho. Vai mudança. Por causa da necessidade da pessoa. Deixa, por causa da necessidade. Se o fio, por exemplo, tá assim, aqui, ó, peito aqui, de Xuxê cardíaco, né? É. Então, se tá assim com o fio, assim, com o peito muito oprimido, por exemplo, meu filho, nós fazemos trabucador com duas pedras. Uhum. Deixa, bota a pedra roja e pedra verde. Ah. Vai fazer equilibrador, entende? É, então sim. Bota pedra verde e pedra roja. Deixa podido botar aqui também pedra juro, garganta. Ah. Né? Nossa, isso daí você não sabia, né? Lá na época de índio, sobre o cristal. Ih, filho, o índio sabe muita coisa, viu, filho? É. O cristal é da natureza já, né? Deixa, filho, você acha cristal na pedra, né, filho? Levanta a pedra, você acha cristal? É. Entendi. E o senhor, assim, o que, que a linhagem do caboclo tem como missão na Umbanda? Fio, eu faro assim com eu, tá? É. Meu bichão aqui é ajudar os fios a ficar bom. Tá bom? Deixa, tá assim com ruim aqui no costa, é. Né? Se tá ruim do costa,